jornada. Segura meu parceiro Magão, Point de Arts. É nóis, garotinho. Vem, já vem. Amigo, tem um pouco de paciência. Não é assim que se pensa da mulher que você tem. Pensando bem, ela é um ser humano, não é um pedaço de pano recortado por alguém. Por gentileza, seja mais educadinho, trate ela com carinho, dê a ela mais respeito. Pensando bem, ela é sua mulher, se você faz o que quer, ela também tem o direito. A tua esposa anda muito revoltada, de sofrer está cansada e você não dá valor. Tome cuidado, pois o dia a casa cai, sua esposa também sai e arranja um outro amor. Se descobrir, vai ter que ficar calado, no cantinho abandonado, sem um pingo de razão. Tudo se acaba, quem ama também esquece, o amor desaparece, aí só fica a solidão. E é com muito orgulho que eu chamo ele, Wagner Valença, pra fazer essa canção comigo. Obrigado, grande cantor Lucas Camargo. Te desejo todo o sucesso do mundo. Todo casal, para manter o casamento, tem que ter um entendimento da esposa e do marido. Mas você sai e só chega na madrugada, com a cabeça encharcada, com esta pinta de bandido. Deita na cama, vira logo para o canto, fica parecendo santo, sem dar uma explicação. Mas na verdade já fez a mola na rua, uma mulher que nem é sua, tudo em troca de ilusão. A tua esposa anda muito revoltada, de sofrer está cansada e você não dá valor. Tome cuidado, pois um dia a casa cai, sua esposa também sai e arranja um outro amor. Se descobrir, vai ter que ficar calado, num cantinho abandonado, sem um pingo de razão. Tudo se acaba, quem ama também esquece, o amor desaparece, aí só fica a solidão. Muito obrigado, meu irmão e amigo Wagner Valença. É nóis.